Ficheiro 54, página 497, capítulo 36. Acreditada. A assembleia descontraiu-se e o hemiciclo foi percorrido por um sussurro mais entusiasmado. Olhei para Jamie. Ele contraiu os lábios e encolheu os ombros. O Jeb está só a tentar que tudo regresse à normalidade. Os últimos dias foram complicados. O enterro do Walter. Estremeci. Reparei que Jeb sorria abertamente para Jared. Após uns momentos de resistência, este suspirou e revirou os olhos na direção daquele peculiar velho. Depois voltou-se e abandonou a gruta num passo apressado. O Jared arranjou uma bola nova? Perguntou alguém. Porreiro, comentou Wes ao meu lado. Jogos, resmuniou Trudy, abanando a cabeça. Se ajudar a aliviar a tensão, retorquiu Lily serenamente com um encolher de ombros. As vozes deles eram baixas e estavam próximas de mim. Mesmo assim, também conseguia ouvir outras mais altas. Desta vez vais ter cuidado com a bola, avisava Aaron em frente a Kyle, com a mão estendida para ele. Kyle agarrou na mão que lhe era oferecida e ergueu-se lentamente. Ao pôr-se de pé, a cabeça dele quase bateu nos candeeiros suspensos. A outra bola não prestava, afirmou, sorrindo ironicamente para o outro. Era estruturalmente deficiente. No meio, o Andy para capitão da equipa, gritou alguém. E eu no meio, a Lily, disse Wes, também em voz alta, erguendo-se e começando a fazer alongamentos. O Andy e a Lily. Sim, o Andy e a Lily. Eu quero o Kyle, afirmou Andy rapidamente. Então eu fico com o Ian, contrapôs Lily. Jared, Brant. Jamie levantou-se e pôs-se em pontas de pés, tentando parecer mais alto. Paige, Heidi, Aaron, Wes. A lista de chamadas prosseguia. O rosto de Jamie iluminou-se quando foi escolhido por Lily, antes de metade dos adultos ter sido selecionada. Até Maggie e Jeb foram convocados para a formação de equipas. Já existia um número igual de cada lado quando Lucina surgiu na companhia de Jared, com os dois rapazinhos atrás a saltar de excitação. Jared trazia uma bola de futebol nova e reluzente. Levantou-a, enquanto Isaías, o mais velho, pulava a tentar roubar-lhe da mão. Noah? Chamou Lily. Abanei a cabeça e apontei para a perna. Certo, desculpa. Tenho jeito para jogar futebol, resmungou Melanie. Bom, costumava ter. Mal posso andar, recordei-lhe. Acho que desta vez vou ficar na reserva, disse Ian. Não, protestou Wes. Eles têm o Kyle e o Jared. Sem ti estamos liquidados. Vai jogar, pedi-lhe. Eu registro os resultados. Ele fitou-me, pressionando os lábios numa linha fina e hirta. Na verdade, não me apetece muito jogar. Eles precisam de ti. Ian expirou com força, revelando-se impaciente. Anda lá, Ian, teimou Jamie. Gostava de assistir, disse eu, mas tornar-se-á aborrecido se uma equipa tiver demasiada vantagem. Noah, suspirou Ian, és a pior mentirosa que encontrei na minha vida. De qualquer modo, levantou-se e começou a fazer alongamentos ao lado do S. Paige instalou as balizas, recorrendo a quatro candeeiros. Tentei levantar-me. Estava mesmo no meio do campo. A luz, ténue, não permitia que me vissem. À minha volta, o ambiente estava animado, cheio de expectativas. Jeb tinha razão. Por muito estranho que parecesse, aquilo era algo que lhes fazia falta. Consegui pôr-me de gatas e a seguir esticar para a frente a perna boa, apoiando no chão o joelho da perna contrária. Aquele movimento fez-me doer. Tentei dar um pequeno salto, partindo daquela posição, na tentativa de assentar o corpo sobre a perna boa. Estava completamente desequilibrada, por causa da carga exagerada da perna doente. Umas mãos fortes agarraram-me, antes de me estatelar de cara no chão. Ergui o olhar, algo pesarosa, para agradecer a Ian. As palavras ficaram presas na garganta, quando descobri que se tratavam dos braços de Jared, que me sustentavam de pé. Podias ter pedido ajuda, observou ele com uma expressão descontraída. Eu aclarei a garganta. Sim, deveria ter feito isso, mas não queria chamar a atenção sobre ti? Parecia realmente curioso ao fazer aquela pergunta. Ela não encerrava qualquer acusação. Depois ajudou-me a prosseguir até à entrada da gruta, cocheando. Abanei a cabeça uma vez. Não queria obrigar ninguém a fazer algo que não quisesse, por mera delicadeza. Não explicara bem o que sentia, mas ele pareceu perceber a minha ideia. Acho que o Jamie ou o Ian não negariam uma ajuda. Dei uma espreitadela para trás, por cima do ombro. Dada a luz deficiente, ainda nenhum tinha reparado que saíra dali. Os dois davam toques na bola com a cabeça e desataram a rir quando o Wes levou com a bola na cara. Eles estão a divertir-se. Não pretendia interrompê-los. Jared observou o meu rosto. Percebi que ele sorria afetuosamente. Tu gostas mesmo daquele miúdo, comentou. Sim. E assentiu com a cabeça. E do homem? O Ian é... O Ian acredita em mim e protege-me. É tão amável para um humano que quase parece uma alma. Era o que na realidade pretendia dizer. Mas isso não pareceria um elogio, caso fosse dito a este destinatário. Jared resmungou. Para um humano. Aí está uma distinção mais importante do que teria pensado. Quando chegámos à extremidade da gruta, ajudou-me a sentar. Formava-se ali um banco, pouco elevado e mais confortável que o piso plano. Obrigada, agradeci-lhe. O Jeb tomou a decisão certa. Não estou de acordo. O tom de Jared era mais suave que as suas palavras. E obrigada pelo resto. Não eras obrigado a defender-me. Tudo o que disse era verdade. Pus os olhos no chão. Eu nunca faria nada que prejudicasse alguém aqui dentro. Nunca, de forma deliberada. Tenho muita pena de te ter magoado quando vim, assim como o Jamie. Lamento. Ele sentou-se ao meu lado com uma expressão pensativa. Com franqueza, hesitou. O miúdo melhorou desde a tua chegada. Já quase me tinha esquecido de como ele ria. E ambos ficámos a ouvir os risos de Jamie, que ecoavam por cima da algazarra mais grave das gargalhadas dos adultos. Fico-te reconhecida por dizeres isso. Tem sido a minha maior preocupação. Tinha a esperança de não ter causado qualquer dano irreparável. Porquê? Levantei os olhos na sua direção, confusa. Porque lhe tens afeto? Perguntou Jared, ainda com uma nota de curiosidade, de qualquer forma menos intensa. Mordi o lábio. Podes dizer-me, eu tenho... Não consegui encontrar as palavras para se explicar. Podes dizer-me, repetiu ele. Fixei os olhos nos pés, enquanto lhe respondia. Em parte porque é isso que a Melanie sente. Não espreitei para ver se o nome dela o fazia vacilar. Lembrar-me dele, do modo como ela o faz, é uma sensação muito forte. E depois, quando o encontrei, pessoalmente, encolhi os ombros. É impossível não o amar. O amor por ele faz parte integrante da minha, da própria concepção destas células. Nunca me tinha apercebido de como um hospedeiro me podia influenciar desta maneira. Talvez isso se deva apenas aos corpos dos humanos. Talvez se deva unicamente a Melanie. Ela fala contigo? Jared continuava a falar baixo, mas agora sentia uma tensão na sua voz. Sim. Muitas vezes. Sempre que quer. quando o assunto lhe interessa. Isso já aconteceu hoje? Não muito. De certa forma, ela está zangada comigo. Gerard soltou uma gargalhada de surpresa. Está zangada? Porquê? Por causa do... Ali haveria algo parecido com o non bis in idem, o princípio que impedia uma segunda punição pelo mesmo crime? Nada. Mais uma vez ele detectou a mentira e estabeleceu uma conexão. Ah, o Kyle. Ela queria mandá-lo para a cadeira elétrica. Gerard riu-se novamente. Era capaz disso. A Melanie pode ser violenta, concordei. Depois sorri para minimizar o insulto. Porém, aquilo não se tratava de um insulto para Gerard. A sério? Como? Ela pretende que eu reaja com violência. No entanto, eu não consigo. Não sou uma lutadora. Compreendo. E tocou-me na face ferida com a ponta do dedo. Desculpa. Não tens de desculpar. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Compreendo o que deves ter sentido. Tu nunca. Se eu fosse humana, também teria reagido assim. De qualquer maneira, não era nisso que pensava agora. Estava a recordar a batedora. Ele ficou tenso. Voltei a sorrir e Jared descontraiu ligeiramente. A Mel queria que eu a estrangulasse. Ela tem um ódio de morte e não consigo deixar de lhe dar razão. Ainda anda à tua procura. Pelo menos parece que passou por aí, com o helicóptero. Fechei os olhos com os punhos crispados e concentrei-me durante uns segundos na tentativa de respirar normalmente. Não costumava ter medo dela, murmurei. Não percebo porque é que agora ela me assusta tanto. Onde é que ela está? Não te preocupes. Ontem só andou a sobrevoar a autoestrada para cima e para baixo. Não te irá encontrar. Anuí com a cabeça. Desejando acreditar naquilo. Consegues ouvir a Mel neste momento? Perguntou Jared em voz baixa. Mantive os olhos fechados. Estou consciente da presença dela. A Mel está a ouvir com toda a atenção. Em que está a pensar? A voz dele não passava de um murmúrio. Chegou a tua oportunidade, disse para ela. O que lhe queres dizer? Ao contrário do costume, Melanie mostrava-se cautelosa. Aquele convite deixara-a perturbada. Porquê? Porque é que agora ele acredita em ti? Abri os olhos e dei com Gerard a fixar-me, sustendo a respiração. Ela quer saber o que aconteceu para tu estares diferente, porque já acreditas em nós? Ele refletiu durante um momento. Houve uma acumulação de situações. Tu foste muito generosa com o Walter. Nunca vi ninguém tão solidário, à exceção do Doc. E salvaste a vida do Kyle, quando a maior parte de nós o teria deixado cair em nome da própria segurança. Já para não falar na tentativa de assassínio. E além disso, és uma mentirosa muito pouco convincente. E soltou uma gargalhada. Continuo a tentar olhar para tudo isto como sinais de uma enorme intriga. Amanhã posso acordar e voltar a sentir o mesmo. Mel e eu ficamos sobressaltadas. Mas hoje, quando eles começaram a atacar-te, bom, não consegui aguentar. Ao olhar para todos, vi aquilo que não deveria sentir. Compreendi que já acreditava e que apenas estava a ser obstinado. Cruel. Acho que comecei a acreditar desde, bom, um pouco desde a primeira noite, quando te meteste à minha frente para me salvares do Kyle. Jared ria-se, como se não considerasse o outro perigoso. Mas eu sou melhor que tu a mentir. Até consigo mentir a mim próprio. Ela espera que não mudes de opinião, embora tenha medo que isso aconteça. Jared fechou os olhos. Mel, O coração bateu mais depressa no meu peito. Era a alegria dela que explodia, não a minha. Jared deveria ter adivinhado como eu o amava. Depois daquelas perguntas sobre Jamie, já o devia ter concluído. Diz-lhe que isso não vai acontecer. Ela está a ouvir-te. Com que facilidade comunicam? Ela ouve o que eu ouço e vê o que eu vejo. Sente o que sentes? Sim. Ele franziu o nariz e voltou a tocar suavemente na minha face, como se fizesse uma carícia. Não imaginas como isso me faz sentir mal. Senti a pele mais quente no ponto onde ele a tocava. Era um calor agradável, mas as suas palavras queimavam mais que o toque. Tornava-se evidente que ele tinha mais pena de a ter magoado a ela. Claro que sim. E isso não me deveria afetar. Anda, Jared, vamos embora. Levantámos a cabeça. Kyle chamava por Jared. Parecia estar à vontade de uma maneira impressionante. Como se a vida dele nesse dia não tivesse estado dependente da decisão de um julgamento. Talvez ele soubesse que as coisas correriam a seu favor. Talvez conseguisse ultrapassar rapidamente. Nem pareceu dar por mim ali, ao lado de Jared. Mas, nesse preciso momento, apercebi-me que os outros tinham reparado em nós. Jamie olhava-nos com um sorriso de satisfação. Aquilo devia agradar-lhe. Seria isso? O que queres dizer? O que é que ele vê quando olha para nós? A família dele reunida? E não é isso, mais ou menos? Com um complemento indesejável. Mas melhor que estava ontem. Acho que sim. Eu sei, reconheceu ela. Sinto-me feliz por Jared saber que estou aqui. Mas continuo a não gostar que ele te toque. E eu gosto demais. O meu rosto vibrava, onde os dedos de Jared o tinham afagado. Perdoa-me por isso. Não te posso censurar. Ou pelo menos sei que não devia. Obrigada. Jamie não era o único a observar-nos. Jeb também se mostrava curioso, com um pequeno sorriso a franzir-lhe os cantos da barba. Sharon e Maggie fitavam-nos com os olhos a chispar. A expressão das duas era tão semelhante que nem a pele jovem e o cabelo reluzente ajudavam Sharon a parecer mais nova que a sua mãe de cabelo grisalho. Ian exibia um ar apreensivo. Franzia os olhos e parecia preparado para vir ao meu encontro e proteger-me de novo. Sorri para o tranquilizar, mostrando-lhe que Jared não estava a incomodar-me. Não me devolveu o sorriso, respirando fundo. Não me parece que ele esteja preocupado por causa disso, comentou Mel. Estás a ouvi-la agora? Jared já se tinha levantado, mas continuava a olhar para mim. A pergunta de Jared distraiu-me, pelo que não cheguei a perguntar a Melanie o que ela queria dizer. Sim? O que é que ela disse? Estávamos a analisar o que os outros acham da tua mudança de posição. Apontei com a cabeça para a prima e a tia da minha hospedeira. Elas viraram-me as costas num movimento sincronizado. São uns ossos duros de roer, reconheceu ele. Então está bem, exclamou Kyle com a voz de trovão, dirigindo-se para a bola que estava pousada no sítio mais iluminado. Vamos ganhar sem ti. Já vou. Jared lançou-me um olhar nostálgico a nós e correu para a área do jogo. Eu não era grande coisa a notar resultados. Estava muito escuro para conseguir ver a bola do sítio onde me encontrava. A luz nem sequer chegava para ver bem os jogadores, sempre que não se posicionavam debaixo das luzes. Comecei a anotar os golos com base nas reações de Jamie. Pelos gritos de vitória, quando a equipa dele marcava. Pelos lamentos de pesar, se era a outra equipa a marcar. Os lamentos sobrepunham os gritos. Todos participavam no jogo. Maggie Estava a baliza da equipa de Andy e Jeb defendia os golos na equipa de Lily. Ambos eram surpreendentemente bons. Via as silhuetas deles, à luz dos candeeiros que delimitavam as balizas, movendo-se com tanta agilidade como se tivessem décadas a menos. Jeb não tinha medo de se lançar ao chão para defender uma bola. No entanto, Maggie era ainda mais eficaz, sem ter de recorrer a esses extremos. Parecia funcionar como um ímã da bola invisível. De cada vez que Ian ou Ash chutavam, pumba, ela aterrava-lhe nas mãos. Trudy e Paige desistiram ao fim de cerca de meia hora e passaram por mim a caminho da saída, a tagarelar, todas animadas. Parecia impossível que amanhã tivesse começado com um julgamento. De qualquer modo, sentia-me aliviada por ver o ambiente a mudar daquela maneira tão drástica. As duas não se ausentaram por muito tempo, regressando com os braços cheios de caixas, barras de cereais, de uma variedade com recheio de frutas. O jogo foi interrompido. Jeb anunciou o intervalo e todos se apressaram a ir tomar o pequeno almoço. A repartição das barras foi feita na linha do meio-campo. No início, parecia um motim. "Aqui tens, Noah", disse Jamie, escapando-se do meio do grupo. Tinha as mãos cheias de barras e garrafas de água presas debaixo dos braços. "Obrigada. Estás a gostar?" "Sim. Quem me dera que pudesse jogar." "Da próxima vez", prometi. "Aqui tens." Ian apareceu à minha frente, igualmente com as mãos cheias de barras de cereais. "Cheguei primeiro que tu", disse Jamie. "Ah!" exclamou Jared, surgindo ao lado de Jamie. Também me trazia uma quantidade anormal de barras. Ian e Jared trocaram um olhar demorado. "Onde está o resto da comida?" reclamou Kyle. Olhava para uma caixa vazia, com a cabeça a girar de um lado para o outro à procura do culpado. "Apanha", disse Jared, atirando-lhe as barras uma a uma e com força, como se fossem facas. Kyle apanhou-as facilmente no ar e depois aproximou-se devagar para confirmar que Jared não escondia nenhuma. "Toma", disse Ian, empurrando metade da sua carga para as mãos do irmão, sem olhar para ele. "Agora desaparece." Kyle ignorou-o. Pela primeira vez nesse dia fitou-me, não desviando a vista do local onde permanecia sentada. A luz, atrás dele, escurecia-lhe as pupilas. Não consegui decifrar a sua expressão. Encolhi-me e sustive a respiração ao sentir as costelas a protestar. Jared e Ian fecharam alas à minha frente, tal como umas cortinas de palco. "Ouviste o que ele disse?", declarou Jared. "Posso dizer uma coisa primeiro?", pediu Kyle, espreitando para o espaço entre os dois. Eles não responderam. "Não estou arrependido", disse Kyle virado para mim. "Continuo a pensar que era o que deveria ter feito." Ian deu um empurrão ao irmão. Kyle cambaleou para trás, mas voltou a avançar. "Espera aí, ainda não acabei." "Acabaste sim", afirmou Jared, com as mãos crispadas e a pele lívida nas articulações. Agora todos observavam a cena. Havia sussurros por toda a sala. Terminada a excitação do jogo. "Não, não acabei." Kyle levantou as mãos num gesto de rendição e voltou a dirigir-se a mim. "Acho que não estava errado, mas tu salvaste-me a vida. Não sei porquê, mas fizeste-o. Portanto, aquilo que me parece é que se trata de uma vida por outra. Não te vou matar. Essa será a maneira de pagar a minha dívida." "Que cretino tão estúpido!", exclamou Ian. "Quem é que ficou apanhado por um verme, mano? Estás a chamar-me estúpido a mim?" Ian ergueu os punhos e inclinou-se para a frente. "Vou dizer-te a razão", intrometi-me, falando num tom mais alto do que pretendia. No entanto, surtiu o efeito que desejava. Ian, Jared e Kyle viraram-se para mim, esquecendo a luta por alguns momentos. Aquilo deixou-me nervosa. Aclarei a garganta. Não deixei que caísses, porque não sou como tu. Não estou a dizer que sou diferente dos humanos, porque haveria outras pessoas que teriam feito o mesmo. Há gente boa e generosa a viver aqui, como o teu irmão, o Jeb, o Doc. O que quero dizer é que não sou como tu, enquanto pessoa. Kyle ficou a olhar para mim durante um minuto e depois riu-se por entre dentes. Anna, exclamou ele, continuando a rir. Voltou-nos as costas com a mensagem já entregue e foi buscar água. Uma vida por outra vida, exclamou ao longe, por cima do ombro. Não tinha a certeza de que acreditava nele. Não tinha certeza nenhuma. Os humanos eram bons mentirosos.